Gabriel Monteiro, Gabriel Monteiro, o grande herói do Rio de Janeiro. Ele é um grande policial militar. Eu gosto do Gabriel Monteiro. Ele ajuda as crianças, ele ajuda os mais velhos, ele ajuda os mais patéticos, ele ajuda os homens, ele ajuda as mulheres, ele ajuda os idosos, ele ajuda todo mundo. Ele é vereador do Rio de Janeiro. Eu gosto muito do Gabriel Monteiro, do Gabriel Monteiro, Gabriel Monteiro, Gabriel Monteiro, Gabriel Monteiro, Gabriel Monteiro, Monteiro, Monteiro, meu herói do Rio de Janeiro. Eu adoro Gabriel Monteiro. Obrigado, Pedro. Olhe, tchau.